noites de verão, noites que eu não sei, a noite do sertão. A noite está em mim desde que eu nasci, a noite do meu fim. Quando a noite chegar, quando a noite chegar, quando a noite chegar, quando a noite chegar. Noites em Paris, Roma e Bagdá, as noites de Pequim. Noite em que eu te vi, a noite não tem fim, a noite é assim. Quando a noite chegar, quando a noite chegar, noites de cetim, pérolas, rubis, a noite seus ardis, noite do meu bem, a noite do meu mal, a noite está aqui. Quando a noite chegar, quando a noite chegar, quando a noite chegar. Quando a noite...